quando chega a solidão, quando a noite outros passa, volto a ver que é tudo em vão e que morro de paixão até chegar a madrugada. Chega a solidão, já que te vais e me deixas só aqui, tu não faltas nunca mais, que eu já chorei demais por ti. Já que te vais, o que mais posso antes do sol da manhã chegar.

talvez possas entender. Porque não vês meu choro e sofrimento. Não é por não te amar, é sim por mais nada ter, que choro e sofro, mas por dentro. Sinto em mim um vazio, uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta. Vazio, uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta. Acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta. Fora de Portugal, este ano tem que ser diferente. Vamos adiar os beijos, os abraços e mostrar todo o nosso afeto, mantendo uma distância social. Evite as deslocações fora de casa, além daquilo que é estritamente necessário. Seja responsável por si e pelos outros. Juntos, vamos vencer o vírus. Seja um agente de saúde pública. Amigos da Rádio Arconciel, teu corpo, mas no fim não queres ficar. E é com muito prazer que estamos aqui de volta com a emissão da melhor música portuguesa. Portugal em Festa, na minha companhia. Eu sou o Vitor, como vocês já sabem. E estamos juntos até o meio-dia. Espero estar tudo bem por aí e que estão prontos para ficar aí comigo durante 3 horitas de boa música e boa disposição. Para ti eu sou um jogo. 9 horas e 34 minutos aqui na Rádio Arconciel. E estão na minha companhia e a companhia de Tony Carreira, para vocês, as mulheres. Particularmente para a minha amiga Manuela, que eu sei que ela gosta muito, ela é louca para Tony Carreira. Mas também para as outras. Eu não sou o Tony Carreira, mas sou o Vitor e estou aqui para vos dar a melhor música portuguesa. Continuamos sempre com Tony Carreira. Algo fácil de esquecer. antes de passar uma página de publicidade, ir àquele sucesso durão, Jerusalém em português. Então vamos lá continuar com o nosso grande artista Tony Careira. O tempo passou, mas não se foi a paixão por ti. A cada acordar, o teu olhar sinto por aqui. Tento esquecer, sobreviver sem olhar para trás. Sempre comigo, por mais que eu faça, Agora que eu já sei do que não estás mais aqui. Agora que eu já não morro a cada dia sem ti. Volta a mim este vazio, este silêncio escuro e frio, e a certeza que não te esqueci. Quando me lembro de ti, volta a mim esta saudade. Quando me lembro de ti, outra vez a dor me invade. Quando me lembro de ti, tudo volta atrás no tempo. Quando me lembro de ti, sinto-me a morrer por dentro. A chuva cai na minha vida e a noite fria e só me traz a dor. A dor que vem com a saudade que sempre me invade e que eu já sei de cor. A lua conhece os meus passos, sabe que os teus braços são tudo para mim. Sabe os erros que um dia te fez. Por isso deixa-me pedir-te uma última vez. Não vás embora, não me deixes assim. Ando perdido nesta falta de ti. Não vás embora. Deixa o dia te encontrar e as lágrimas caídas. Faz um sorriso de amor e a tristeza vivida. Faz um quadro de alegria e tudo fica de outra cor. Faça um sorriso de amor e na tristeza vivida. Faça um quadro de alegria e tudo fica bem melhor. A vida é linda, passa a correr. Passar o tempo, porque o tempo já lá vai, e tudo que vai

Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Depois do Walter Lopes, Danço Pima, Ricardo Nunes, sou português, vamos lá com o artista que esteve há um ano e meio por nós, Ruth Marlene, a moda do pisca-pisca. Pisca. telefone não para de tocar. Isto é que é bom, vamos lá continuar. Contamos um beijinho, um Jacques Sebastião. Quem não se lembra desta música lá para os anos de 90? Fez um enorme sucesso. Procurava para te dar um beijo. E quando mais te olhava, mais te procurava para te dar um beijo. Dá-me um beijinho e logo a seguir dá mais outro. Vamos ficar neste tempo e eu vou matar saudades com Hugo Manuel, Trás dos Montes. E esta vai para todos os transmontanos. Trás dos Montes, de tanta beleza, terra portuguesa, não há outro igual. Trás dos Montes, terra de esperança, de chaves e Bragança, e Vila Real. Trás dos Montes, tu és um jardim, com montanhas, com rios e fontes. E nunca vi passagem tão bela, de aldeias, de campos e montes. É Trás-os-Montes, há lendas e tradições, das festas a procissões, que o povo gosta de ver. Terra portuguesa, não há outro igual. Trás-os-Montes, terra de esperança, de chaves e Bragança, de Vila Real. Trás-os-Montes, tu és um jardim, com montanhas, com rios e fontes. E nunca vi paisagem tão bela, de aldeias, de campos e montes. Festas a procissões, ficamos lá com os anitos atrás, sem centro, 92 mil. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. 10 horas e 41 minutos aqui na Rádio Arconcel. E podem continuar a mandar uns dedicatórios, amigo, familiar ou outra pessoa, 02-38-43-4800. Continuamos com Jorge Ferreira. Se ela encosta, é bom, é bom. E depois iremos até o Minho. Com Cristiana Sá. Quando ela vai encostando o seu corpinho, devagar e com jeitinho. Festa vendo todo o verão. Se há bailado para aquecer o arraial, pois as mulheres são a minha profissão. Quando ela vai encostando o seu corpinho, devagar e com jeitinho. É bom, é bom. E se ela encosta, lá vamos os dois juntinhos a dançar bem coladinhos. É bom, é bom. E lá vem lá no silêncio da agonia, que loucura, que magia. É bom. Sempre recordar É uma chama que arde até fazer carvão. Não há bombeiro que o fogo possa apagar, nem há polícia que possa pôr um travão. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, que loucura, que magia. É bom, é bom. E nesse encosto eu até fico aflito, a dizer quase num grito. É bom, é com o novo trabalho de Cristiana Sá, Falha Filha. Mas falha filha, a chama aguenta. Mas falha filha, é nova ferramenta. Mas falha filha, quando a coisa esquenta, ai que maravilha, ele bem tenta. Mas falha filha, a chama aguenta. Mas falha filha, é nova ferramenta. Mas falha filha, quando a coisa esquenta, ai que maravilha. Sabe, meu nascimento, que eu sou um

continuamos com a dedicatória. E esta foi pedida da Madame Pereira, da Barrière Samar, para todo o pessoal Folgueiras, Fernando Martins. continuamos sendo grandes dedicatórias. Hoje é dia de... E esta vai diretamente para o Florent Amigo. Dia de alegria. Florent Amigo, que esteve de parabéns ontem, se não me engano. Já... E esta é da parte de todos os animadores aqui da rádio, de toda a direção, de todo o pessoal aqui da rádio. Florent Amigo é o homem que nos resiste a todas as emissões aqui, todo dia, de manhã à noite. Obrigado a ele, parabéns a ti, Florent. Parabéns. Porque hoje estás de parabéns. Hoje é dia de festa, dia de alegria. Nunca o esquecerei, porque já gravei no meu peito este dia. Que mais posso fazer, se as palavras não são demais para te dizer o bem que quero bem. Que hoje estás de parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, desejo-te parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, desejo-te parabéns. Olá, eu sou o Álvaro Castro e passei para te desejar um ótimo dia. Um dia de felicidade, um dia de alegria. Aproveitem ao máximo porque é o teu dia. As palavras nunca serão demais para te dizer o quanto te quero bem. Que possas vir a ter o melhor que a vida tem. Porque? Porque hoje estás... Parabéns a ti, Florent. E continuamos sempre tantas vitórias. É da parte da Maria do Céu para todo o pessoal que a conhece, amigos, amigas. E sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Maria do Céu. Costa Rica, namorar na internet. É o que se faz hoje em dia, de toda maneira. Sozinho e por isso a navegar, e de longe a namorar com uma miúda na internet. Pela aparência ela é igualzinha uma atriz, no baleio só me diz que gosta muito de mim. Pelo brutal dá pra ver que ela é bonita, do jeito que para a vida já se apaixonou por mim. Mantendo frases de coraçãozinhos, boneco redondinho, amarelo de dançar. Recadinhos lá escritos pelo meio, e eu que bem popular, tenho que adivinhar. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. No meu tempo de escola não havia nada assim. Namorar de longe e à distância, é milagre na internet se ela engravidar a mim.

Mas há uma coisa que é engraçada. É que as mulheres lá, quando toca a bem, conseguem ser mais borrachonas com os maridos. Não me procurem porque é que eu também não sei. Agora, hei de já ouvir a minha cantiga e depois no fim de ver que me dão todos razão. E continuamos cerca de dedicatórias. E esta foi pedido da parte do Sr. Lourenço para todos os colegas de trabalho, todo o pessoal que o conhece. E sem esquecer o animador Ruizinho de Panacova, o vinho da Câmara das Mulheres. Então cuidado, mulheres. Dedicatórias, hoje tenho muitas dedicatórias, e esta da parte outra vez da Manuela para a sua amiga Rosi e para o seu marido, sem esquecer o animador Tony Carreira. Dos teus cabelos eu já nem sequer me lembro, e até do teu olhar eu agora me esqueci. Fui. Mais outra dedicatória da parte da senhora Teresa, que esteve de parabéns junto. Parabéns a ela. Ela queria dizer um grande obrigado à senhora Camille e dizer que as lentilhas eram muito boas e um grande obrigado. Este sentimento não quero perder. Helena Correia, vamos gozar a vida e temos que gozar. E viver a vida repleta. Mais outra dedicatória. E é da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer o animador. Vou-lhe falar, vou-lhe chamar. Tony Carreira, Miquel dos Santos. Nos atira num desarme. Eu sei que ele não tinha pedido esta música, mas não encontrei o que ele me tinha pedido. Vai esta na mesma. O que importa é ser Tony Carreira. Se agarrada a outros braços, há de ter milha de roda, ambos à tua. Ambos a mensagem de ir, ambos a curva. On se croit que vous rompons, se vous connaître. On vous dit toujours vous répondre, peut-être. Tous les sens que acontecent, quand on gagne que tant ou même nous esquece. Eu sou assim, sei que é tão bom. Como já fez de mim um modo de diabo. On éclate, on est fou de jalousie et ça vous flatte. Quand tu passes à mon lado, vais feliz e agarrado a outros braços. Pour les gens adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Vamos lá apoiar a nossa seleção que fez um jogo inadmirável contra a França e que vai jogar hoje à noite contra a Suécia. Vamos lá, força Portugal, força a nossa seleção. Portugal, hey, hey. This is the animal on the house. E chegou a hora de ir até o Brasil, 11 horas e 50 minutos aqui na Rádio Arconcelo. Vamos ir apanhar aquele calor do Brasil. Adriana Lua. Grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. Teve um desastre ontem à noite. Tem mais do que meu. Fiz mais só por ti. Eu fui eu. Tu foste o chão da minha. Carneiros, Santa Maria, só foi para homenagear aquele artista Pedro que me deixou ontem à noite, artista do Santa Maria. 11 horas e 58 minutos e chegou a hora de me despedir com vocês. É o meu lugar. Com Jerusalém. E agora eu sei. Berta Cunha. Salva-me. Não me deixes aqui. Quero sair. É o meu lugar. E agora eu sei. Salva-me. Não me deixes aqui. Terra Santa. Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei. São meio-dia, já chegou a hora de me despedir de vocês. Eu, para mim, foi um enorme orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. Obrigado a todo o pessoal que me telefonou hoje de manhã. Jerusalém é o meu lugar. E agora basta dizer um bom dia e tudo vai bem. Salva-me. Então, Portugal em Festa acabou por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, com a melhor música portuguesa. E agora eu... Daqui lá, portem-se bem, tudo de bom. Salva-me. E cuidem de vocês. Não me deixes aqui. E vou-vos deixar na companhia da RDP Internacional. Não se esqueça, sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio. E ama-te também. Então, até quarta-feira. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau. Eu sei.